Yo sigue ya en este tango. Regreso a esta frontera. Segmento Gol 1094. Gol 094, contato final do procedimento, chame São Salvador, frequência 118, decimal 95. 95, obrigado, bom dia. Bom dia. América 229, clear NF runway 10, descend 2500 feet, Canadian 1015. Clear NF runway 10, descend 2500 feet, American 229. De pouso. Sim. 198, autorizado descer até 4 mil pés. 4 mil, 3198. Azul 2799, autorizado descer até o nível de voo 050. Tango, autorizado para excedente, deixa um reporte para o ingresso. 3740, salve 37, libera a direita, seu metal, 1219. 1219, livrando a direita, obrigado. Autorizado a colagem, corredor Axé, o vento 130 graus, 129, Charlie Alfa Tango. Gol 094. Gol 094, informa Mota Serra 50, decolou da pista auxiliar. Autorizado pulso. Está 10, vento no 30 graus, 129. Informa que o tráfico não interfere com o seu pulso. Ok, meu pulso, obrigado. Calha Fatango, fora de solo, pro lado Itapuá. Calha Fatango, pro lado Itapuã, entre no controle, 1198. 1198, está informando aí, o aeronave está pousando aí, está cheio de pássaro na cabeceira, 10. Muito obrigado, amigo. Controle, meu bom dia, o Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Consigo encontrar? Charlie Alfa Tango, senhora. De Itapuã, Proano, falando a barra. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, mantendo-se em condições visuais com regulação no meu pé, registrando 095. Autoriza 500 para o Tango? Autorizado, 500 pés via litoral. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. 500 para a tua permanente, Charlie Alfa Tango. São 3198, após o SAP, autorizado a posição SASA, autorizado o procedimento VR e DME da pista 10. Reporte para a Fantasa. É, vamos fazer o R9 da 10, são 3198. Pode voar o CF-366? São 3198, autorizado o procedimento R9 da pista 10, vou ser a vista 366, desça para 2500 pés. Reporte estabilizado. Desce 2500, controle estabilizado. America 229, complete final, Salvador Tower, 118.95. Okay, Twisting the Tower 118, that's 195, American 229. Tower American 229er is with you 8 miles out on the approach. Echo System 9, County 205, continue our approach, send it back to landing. Continue the approach, American 229. Voo 1739, visto. 1739, viu chegada a mar e desce até o nível de voo 060, ajuste no 065. Mar 060, Fala 41, libera a direita, chame solo, 1219. 219, 1094. Livre de desvios, azul 2799, aposta a termo do desvio. Land 110, winds 140 degrees, 110 knots. Clear to land on 110 American 69. Echo System 719, autorizado descer para 4 mil pés. Plan 3198, completo o sinal do procedimento, chame todo o Salvador, frequência 118, decimal 95. 895. 3799, após desvios, autorizada a posição TASA para fazer o procedimento VOLDMA da pista 190. Deixa para 2 mil pés, ajuste no 0 e no 5. Vai ser só o procedimento aí, nada no 0, eu acho que foi 719. Azul 2799, ciente. Após desvio, vou ser a vista 366, autorizado o procedimento RNAV da pressão 90, reposta a ser a vista 366. Deixa para 2500 pés. Autorizado na prova 366, 2500 pés, após desvios, o azul 2799. Após o meu servo ao Satango, confirme. Plan 3198, antes de 1095, autorizado pouso, pista 0, vento 120 graus, 109. Liverpool, Plan 3198. Posso ter visto o uniforme? Action contact. Aqui é 2719, qualquer sinal do procedimento RNAV da pista 10, chame o Torre Salvador, frequência 1918, do sinal 95. Completa a Torre 295, as 2719. Sai 39, autorizadora para 4.000 pés. É 4.939. Salvador, azul 2719, sinal estabilizado. 2719, azul 095, continua aproximação, ou na autorização de pouso? Continua 2719. Mantém ponto 0 na 0. Mantém ponto 0 na 0, mantém ponto 0. 3198, solo 47, libera direita, chame sala 1, 21, decimal 9. Autorizado o procedimento RNAV da pista 90, vai ser a vista 366, após estabilizado, deixa para 2500 pés. A vista 905, corno 739. A prova do 66 vai descer para 2500, autorizado o voo no 739. Autorizado o posto, pista 90, vento no 30 graus, 109. Esse pouso, pista 90, azul 2719. Uniforme autorizado, táxi 71, reporte para ingresso. Escrevista uniforme, ele mantém cabeceira 17, apontando pronto. 648, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, colo 648. Azul 2719, solo 851, libera a direita, chame solo 1-2-1-9. Libera a direita, solo 2-1-9, 4-8, autorizado decolagem, pista no zero, vento no 30 graus, 1-3-9. Livre decolagem, pista no zero, rola 64. Pista uniforme, autorizado decolagem, pista no 7, vento no 30 graus, 1-3-9. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Tango, Oscar Vitor Uniforme. Papa Tango, Oscar, Vitor Uniforme, contato radar na decolagem, via saída da El, submantém nível de voo 400. Via da El, sessão 400, Oscar Vitor Uniforme. Passou 66, o gol 1739. 1739, complexo final do procedimento R nave da pista 90, chame todo Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, boa. Torre Salvador, voo, voo no 739. Voo no 739, 2-0 no 5, se não aproxima a água, dando pista livre. As coisas. Papatango Oscar, Vitor Uniforme. Muito grato, mais curto. 4-0-0. Vai manter o 4-0. 39, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, no 29. Não, 739, copiou, atue. Negativo, proceda, senhor. Autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, no 29. Livre o pouso, no 739. Canaé 6311, não decolado 56, chame com o controle Salvador. 119, décima 8. Controle Salvador 119, décima 8. 0, Canaé 6311, bom dia. 50, 10, no 5, Mari. Controle Salvador, bom dia, Canaé 6311, decolado na Dael, Lê da Máxima. Canaé 6311, via saída da El, sub, mantenha nível de voo 360. Nível 360 via saída da EL, solicita por gentileza a coordenação da proa de Mótima. Chalé 6311, inicialmente mantém o perfil, aguarde a autorização do centro Recife. Tá sim, estabelece a coordenação, estamos um pouco atrasados, 6311. Rio 5975, ali mantém Galicia no 0. Vale aí, mantém o no 0, Rio 5975. Boa, serviço uniforme, você solicita que mantenha o perfil de saída. Sim, é que dá manter, eu acho que é o perfil uniforme. O Chanel 6311, você solicita que mantenha o perfil de saída. Assim, já mantém o perfil, 6311. 1-6-1-9-1-7-3-9. 1-6-4-8, chame o centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 6-2-6-8-5-2-5-4-5, obrigado, bom dia. Bom dia, Vovô. Uma 3-8, bom dia, prossiga. Uma 3-8, contato radar a 74 milhas, nordeste de Salvador. Foi na proa de Porto Seguro, mantendo o nível de voo no 00. Tango Alfa Vitor Uniforme, chame o centro Recife, frequência 125-1, alterna 126-0. Sete, Recife, 251, alterna 260, muito obrigado, tenha um bom dia, chave de entrar. Bom dia. Decolado 1-3-0-0, chama o controle Salvador, 1-1-9-8. 19-8, boa. 1-8-6-4, autorizar direto e SAP. Controle, bom dia, Rio 5975. Rio 5975, conta a cadena decolagem, via saída mão, submantenha nível de voo 350. Via mão, 350. 1-8-6-4. Estimativo direto de SAP, já está prontinho, senhorita. Oito. Obrigado. Alto, Go 1162, my arrival at Sanford level 060, can 81015. Controle Rio 5975. Prossiga, Rio 5975. Se puder coordenar com o Centro Pro de Abuco, eu agradeço. Frente agora de coordenação, autorizado inicialmente código. Bem, Pro de código, graças. Rio 5975, autorizado a Abuco. Ok, direto a Abuco, graças ao Senhor. Canela 311, chame o centro de Recife, frequência 125.1, alterna 126.0. 251.260, canela 311, bom dia. Bom dia, bom voo. Número 864, autorizado voar paz, é para fazer o procedimento do RDMA da pista 1-0. Deixa para 2.000 pés, ajuste na 0-5. Confirmando voar com a proxa? Paz. Qual 366? Bono 864, autorizado Serra Vista 366, autorizado procedimento RNAV da pista 1-0. Deixa para 2.500 pés, é bom autorizado. Ok, Serra Vista 366, 2.500 pés, autorizado RNAV pista 1-0. 1.500, levantarei 1864, obrigado. Go 1162, descend 4,000 feet. 4,000, go 1162, and the request, and then we must go. Roger, stand by. Stand by. Comercial Real Fatanco, bom dia, prossiga. Comercial Real Fatanco, firma de estúdio. Gente, mantém-se em condições visuais. Ajuste no 0-5, reporte visual com Sérgio Juliette Bravo Delta. Oi Salvador, muito bom dia, zona 9096, ponto de 0-0, pronto. 19096, a linha decola pistão no 0, ventando 4,0 graus no 3 nós. a linha e decola pista no 0 azul 9096. Go 1162, fly direct to Sierra Vito 366. Fly direct to Sierra Vito 368, go 1162. 366. Oh, 366. It's also fly direct to Sierra Vito 368. Go turn. It's also fly direct to Sierra Vito 369er. Fly direct to Sierra Vito 366. Okay, direct to Sierra Vito 366, go 1162. Bulletin 2, prosiga. Bomba 32, ciente. Contato radar 78 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível de voo na 00 na proa de Porto Segura. Contra Salvador, boa tarde, Estrada 200, transferência, fiscal 1960. Observa o céu, 2600. Inicialmente mantém a postura da chegada ao mar e deixa na até o nível de voo 080, ajuste na 095. Azul 2743, bom dia, contato radar 55 milhas, sudoeste de Salvador, voo TAP para interceptar a chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 095. Desça para o 050, só um pouquinho de procedimento de chegada, depois. Procedimento VOR-DME da pista 10. Controle Salvador, bom dia, azul 9096, decolou passando 1300, não se escuta. Azul 9096, contato radar na decolagem, subiu, mantém o nível de voo 970, não fechou da saída Conde. 1970 na Conde, azul 9096. Xenem 6200, número 4 na aproximação, reduza para 2509. 2509, afirmativo. Sim, será autorizado, aguarde a autorização. Rio 5975, chave centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Bom dia. O Gol 1864, iniciando a RNAV. Gol 1864, completo final do procedimento RNAV da pista 10, chave Torre Salvador, frequência 118.95. Boa noite, tá certo, boa tarde, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Go 1162, descend 2,500 feet, Canadian 015, clear NS runway 10, bus passing Sierra Vito 366. Okay, then report Sierra Vito 366, descend 2,500, open to set 10,105. Go 1162. Azul 2743, se consegue manter a presente velocidade até mais próximo de TAP? Afirma. A gente mantém para o sequencial. Sim. A Barra Meu Terra é alfa terra e tem frequência ali para coordenação. É 200, tem condições de reduzir para 2309. 2309, não são, né? Anger downlock your call 1864. Roger. 12 milhas rumo norte, passando o nível de voo 120 para 050, Alfa Tango 72. Azul 2743, autorizado voar direto Tasa para fazer o procedimento VORDME da pista 10. Desça para 2000 pés, destino 0,5. Ciência direto Tasa, descendo para 2000 ou 0,5. Call 1162, Sam Victor 366, going to approach on that road, what is your? Call 1162, call Tower 1185. 1895, call 1162, have a good day. Hi. Contact ground 1212 small 90. Ground 1212 small 90, good afternoon. Commodore Tower, morning, call 1162 by Sam Victor 366. Ele prossegue para Salvador? A Parra Mensal e Alfa Tango, seguinte, mantendo o litoral sul em condições visuais, a gente não 095, só pode parar de Itapuã. Xanana 200, autorizado voar, Serra Vitor 368. O 1094 no ponto de espera 10, pronto de jogo, tração nacional. 0094, mantém ponto 010. Ok, 1094. Xanã 6200, deixa para o nível de voo 050. Fala, meu Charlie Alfa Tango, para ingresso no circuito Xanã Torre Salvador, frequência 118.95. Bom dia. Charlie Alfa Tango, repórter para o Cepuã. Cepuã, aponta lá, Charlie Alfa Tango. Tango visual com o tráfego na final no zero. Tá visual, qual o som, né? Qual o gol? Afirmo o gol, condições de decolar. Perdão, condições de prosseguir reta agora mesmo direto para de 4. Reta 4 para 4, saia para tama. Vento no 20 graus, no 20, reta para de sol controlado. Controlado, controlado, saia para tama. Xanã 6200, autorizado a separar 4 no 3. 4 no 3. 1162 on the ground, 18 right turn, contact ground, 121 this small island. 1219-0116. 138 na escuta do controle de Salvador. Confirma a matrícula da aeronave. 2242. 2342, ciente, grata. Deve decolar aqui, 9094. Pergunta. Complexo final do procedimento, chame todo Salvador, frequência 118, decimal 95. 118.95, até já. Ok. Bom dia, Azul 2743. Ajuste no 0 no 5, após passando Serra Vita 366. Na parte lateral da pista auxiliar. Continua aproximação, aguardando a pista livre. Sim, já aguardando. Ela só tem que fazer a parada na 97, vai direto pra Bata. Sim, tchau, já tem. 1-3-2. Contar, 1-3-8, confirme o indicativo da aeronave. 1-3-2, 2-3-4-2, é o 1-3-2, e o 1-3-2 é o 2-3-1-4. 2-3-1-4, sim, de graça. Azul 2743, autorizado pouso, pistola 0, vento 1-3-0 graus, 1-1-9. Ciente, leve pouso. Voa 094, decola 220, chama controle Salvador, 198. 198, obrigado, tenha um bom dia, 1-0-9-4. Controle Salvador, 1-0-9-4, passa 1-3-1-0. 1-0-9-4, contato radar na decolagem, via saída MOMO, submantenha nível de voo 370. Sabeu 370, gol 1-0-9-4 via MOMO. Assim que possível, prode. Prode. Sim, já vai receber na sua conta do Recife. Aguardando. Fala, Fatango. 3191, mantém ponto zero no zero. No 094, autorizado inicialmente, Cogibo. Cogibo, 1094, obrigado. Sou da TR da Azul, tem cabeceira 10. Informa desvio à direita na proa 340 para as informações. Livre desvios, confirmo por quantas milhas? Aproximadamente 40 milhas. Isso está entre a posição da aeronave e código a informação. Gente, livre desvios, gol no 094. Livre desvio no 094. Chame 6200, completo final do procedimento RNAVE da pista na 0, chame 3 Salvador, frequência 118 do Informa 5. 895-200. Aguardando 3, não da Rinaldo, salvo. Chame 6200, ajuste na 0 na 5, estima aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando 6200. Avião autorizado, decolagem imediata, vento 90 graus, 128. Avião decolagem 10, 3, 1, 9. Azul 9096, solicita nível final 190. Sobe, mantenha nível de voo 190, azul 9096. Sim, sobe, mantenha 190, azul 9096. Pouso, pista no 0, vento 120 graus, 129. Pouso 3191, muito bom dia, vai passando 1700 para o 340 na saída da El. Possibilidade da presente valida? 3191, contato radar na decolagem, saída da El, subir manter nível de voo 340, autorizar direto Leda. Direto Leda, e sobe 340, obrigado, seria. É 200, solo 26, com controle Salvador. 121, décimo 9, liberando a direita. 219, 4, da boa, obrigado, tem um bom final de semana. Siga. Cuidado, táxi, até em concessão, reposta de ingresso. já tem eco da transporte já passando pronto. Suave, pistão 7, vento, 140 graus, 132. Faça posição contra, o radar encerrado, mantenha o nível de voo no 90, chame o centro correção, chame o controle Aracaju, frequência 90243. 90203 para Aracaju, azul 90096, bom dia. Bom dia. Delta Fox. É que Delta Fox, você me encontrou ali, 1998. 198. Controle Salvador, bom dia, o Eco Delta Fox decolou do momento, sou marcado, viu, véi? Patango Eco Delta Fox, mantém-se em condições visuais no meu teste, corredor axé, reporte no Farol da Barra. Reporte na Farol, Delta Fox. E autorizaria 2500 direto da presença? Autorizado, Eco Delta Fox, quando possível ser chamado para pouso. Delta Fox aos 447. Cliente, na 347, copiado. 3191, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 1260. 251-260, obrigado, Chile, até a próxima. Uma 38 controle. O 38, serviço radar encerrado a 6124 milhas sul de Salvador. Ao ingressar na terminal Ilhéus, chame o controle Ilhéus na frequência 201.